Trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. With friends around us, the nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. At a higher altitude, the flag unfurled. We reached the dizzy heights of that dreamed of world.

lonely for nothing. So far from home, and it feels like I'm in the twilight zone, and I just can't make it through. When I think of you, it's all that I can do. I'd go mad if it wasn't for you. It's not for the thought of you. The promise of dreams come true. I'm not afraid to die. Honey Bee. Bacana, né? Fascinated. Uma versão feita pelo meu amigo Alexander Hunt. É, produção brasileira e bem feita, hein? Anterior, eu nunca sei dizer o certo. Se é Tatu, T-A-T-U, T-A-T-U. É aquela duplinha russa, famosinha, né? Cantando Not Gonna Get Us. Na versão que eu acho a mais bacana. Chama-se Ultimix 99. Ultimix 99 mesmo, né? Tivemos também Pet Shop Boys, New York City Boy, Out of Control, Wanna Fuzz. E começamos o Flash House de hoje com o Safari, That's What I Think of You. Bom, esse só foi o primeiro bloco, tá? O segundo eu posso garantir que tá bacana pra caramba. E se você tá curtindo o programa, divulga aí nas suas redes sociais, no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram. O programa, né? Diz lá que tá rolando Flash House, né? E também temos tudo isso, né? Arroba Rio Sul Rádio, arroba Rio Sul Rádio. E lá no Facebook, facebook.com/riosurradio.flashhouse. Segura aí que eu já volto, hein? Você está ouvindo Flash House. Todos nós temos dores, dificuldades, tristezas. Muitos de nós, o luto. Essa pandemia também nos fez perceber que para muitas pessoas ela trouxe a depressão e outras consequências muito ruins. Muitos pais e mães que não podem trabalhar e muitos filhos sem ter o que comer. Você já considerou a possibilidade de doar uma cesta básica a uma família? Muitas estão bem perto de você. E nem todos demonstram o desespero pelo qual passam. Existem grupos assistenciais por todo canto do país. Se você pode e quer ajudar, não há hora melhor. Contagie as pessoas com a solidariedade. Seis e quarenta. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House vai começar com No Mercy, Where Do You Go? Isso enchia pistas com muita facilidade na época. Teremos também Neo, David Bowie, Jessica Simpson, Sting, por aí vai. É só aumentar o volume. Let's go. They say narrates to the world. DJ Markin. Times, I swear I know you're here. When I forget about my fears, even you, my dear, watching over me. Yeah.

Desert Rose, anterior, Jessica Simpson, Where You Are. Também tivemos aí David Bowie, Jump They Say, Mel, Better Life e No Mercy, Where Do You Go? Olha que bacana. Antes de assistir o clipe, eu jurava que era uma mulher cantando isso aí. Mas é um camarada com esse tipo de voz aí, com esse tipo de... essa maneira de cantar, né? Bem peculiar lá no... na região onde ele mora, no país dele. Bom, o programa fica por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá um like bacana aí nas suas redes sociais, como eu disse antes, né? É arroba Rio Sul Rádio lá no Instagram e no Twitter também. E no Facebook, é facebook.com/riosulradio.flashhouse. Mostra para os seus amigos aí o que você tem o hábito de ouvir aí no sábado, né? Ou no podcast, né? Que é podcast.riosulradio.com, onde você pode ouvir quando e onde quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Um abraço e fui! O passado de presente para você. Flash House. E você, por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso? Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Like you've been missing out. You just saw the someone who's been missing you. You. Visitors gone home. So you walk the halls alone. Everyone you know's been asleep for hours. You just wish there's someone who could talk to you. Been working on the night shift, sleeping through the day, burning through the night, working on the night shift. Oh, you're thinking your whole life keeps passing you by. It's passing you by. It's passing you by. It's passing you by. Inside your chest, lay in bed but get no rest. Having too much coffee.